Jornal da História. Credibilidade. Audiência. Tem que respeitar. Rádio Jornal. Grandes emoções pra você viver. Rádio Jornal. Liderando cada segundo. Rádio Jornal. Falando para o mundo. ZYL 256, Rádio Jornal 1560, de Leopoldina, Minas, para o mundo. Olha, a gente fala para vocês aqui, com certeza, PisoCar é o melhor aplicativo de transporte da região. Meu veículo sempre limpo, de novos, com motoristas educados, preparados, prestando o melhor serviço com economia, conforto, segurança e principalmente legalidade, né? Porque o aplicativo PisoCar, ele é totalmente legalizado. Baixe agora mesmo o aplicativo da PisoCar e tenha todas as informações no seu celular. Vai sair? Então vai de PisoCar. Você já parou pra pensar no que sorvete é tão gostoso? A Sol Neve já, e nós descobrimos o segredo. Tudo começa pelo sabor, que deve ter aquele gostinho de infância, de tarde ensolarada, de quero mais. E claro, não pode faltar o ingrediente principal, a alegria. Afinal, é impossível saborear nossas delícias e não abrir um sorriso. Sol e Neve, todo dia, sabor e alegria. Você não precisa sair da sua cidade para sua empresa ter crédito com as melhores condições. Com o correspondente bancário BDMG, você tem as soluções que sua empresa precisa. E o melhor, bem perto de você. Em Leopoldina, nasce o Rua Ribeiro Junqueira, 53 Centro. Telefone 3441-2099. BDMG, o banco que realiza com você. Minas Gerais, governo de todos. Drogaria Santo Antônio, amiga da sua saúde e do seu bolso. Medicamentos éticos, genéricos e perfumaria com excelentes preços. A Drogaria Santo Antônio aceita cartões e divide suas compras em até 4 vezes sem juros. Comprando acima de R$20, os primeiros 15 minutos no estacionamento central, bem ao lado da Drogaria Santo Antônio, são gratuitos. Drogaria Santo Antônio, 3441-5349. Ou fale conosco pelo zap 988-12-3274 no Shopping Lac. Quem é de Leopoldina tem vantagem da Vero. Aproveite a internet fibra com ultra velocidade e programação de sobra no Vero Vídeo, Vero Esporte e Vero Criança. Faça parte. Assinando o plano de 70 mega, você leva 220 mega durante um ano com Wi-Fi turbinado, instalação gratuita. Promoção por tempo limitado. Ligue 0800-374-2000. Vá até a loja Vero ou acesse verointernet.com.br. Vero. Internet de verdade. Segunda espetacular de ofertas no Fonte Supermercados. Filezinho Sassami Avivar, pacote 1 quilo, 8,99. Café forte, 500 gramas, 6,59. Macarrão paulista, ovos espaguete cortados, 500 gramas, unidade, 1,99. Extrato tomate elefante pote, 340 gramas, 3,89. Óleo especial Lisa, milho pet, 900 ml, 8,99. Feijão do prato preto, pacote 1 quilo, 6,19. Requeijão Sensação de Minas Tradicional, 420 gramas, 8,99. Achocolatado pó Nescau sachê, 800 gramas, 8,99. Biscoito rancheiro creme cracker, 300 gramas, 2,38. Detergente líquido azulim, 500 ml, 1,15. Aqui é Rádio Jornal. Tem história, credibilidade, audiência. Tem que respeitar. Hoje é um dia comum na vida de Ana na pré-escola. Ela está muito feliz porque seus colegas gostam do seu jeito carinhoso e alegre. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, está lançando a nova Política Nacional de Educação Especial. A PNEE veio para tornar a educação mais inclusiva. Com a PNEE, o governo federal reforçará as parcerias para que os sistemas escolas de ensino garantam o atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação. A PNEE foi ampliada, trazendo uma perspectiva equitativa ao longo da vida. Ela garante às famílias e ao público da educação especial o direito de escolher onde querem matricular, em escolas regulares inclusivas, escolas especializadas ou escolas bilíngues de surdos. Diretores, saibam como ampliar a equidade e a inclusão nas suas escolas em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Promoção! Esse carro pode ser seu BrasilNet! Concorra a um Fiat Mobi 0 km! E mais, todo final de mês, você concorre a 3 meses de mensalidade grátis. Basta entrar em contato por telefone, WhatsApp ou redes sociais com a BrasilNet. O regulamento está em nosso site. Esse carro, 10 mil, pode ser seu. BrasilNet, conectando pessoas. Black Mix, vários dias para você economizar com segurança. Aproveite no Bahamas Mix. Coxa e sobrecoxa nova pacote R$ 5,99 o quilo. Filezinho já Samseara e Kef 1kg, 7,99. Farinha de trigo ulti 1kg, 1,99. Creme culinário em vituruna 200 gramas, 1,39. Pêssego em calda Chiran, 5,78. Néctar máximo 1 litro, 1,79. Papel higiênico Leblon 60 metros, leve 2 rolos, pague 11, 7,99. Faça suas compras de forma consciente e evite aglomerações. Adicionar.